Nada mais lindo, nada mais encantador que os teus lábios sorrindo depois de um beijo bom. Toca, menina! Eita! Quantas você já amou, poucas amei e venci. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, hein, que as outras não têm? De onde você vem, hein? Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo com o seu, um abraço com o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Matheus Sushi Oba, André Casa das Camisas, Pousada Lamor, Flamel Lava Jato, Ponto Novo, Farmácia do Trabalhador, São Rafael, Maratonho, Bonitinho, para Marcos Christian, os Bárbaros. Quantas você já amou, poucas amei e venci. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, hein, que as outras não têm? De onde você vem, vem?